7 graus, só que com a umidade muito baixa. Esse padrão de tempo seco continua aqui pelo estado de São Paulo até pelo menos a segunda-feira. Então, tem muita atenção com hidratação para captar aqueles índices que podem ficar entre 30 e 21% de umidade relativa, o que vai piorando a nossa qualidade do ar em vários pontos aqui da região metropolitana. Agora, para o meio da próxima semana, aí já vai ter uma nova frente fria avançando por aqui. E é uma frente fria que muda o tempo a partir de terça. Obrigada, Stephanie. Bom final de semana. Para vocês também. Até segunda. Tchau. Até. Termina aqui o Jornal Primeira Hora. Apresentação Nelson Gomes. Silvânia Alves. Diretor responsável João Carlos Saad. Bom dia, Brasil. Bom dia. Começa agora, Primeira Hora Regional. As principais notícias da região metropolitana, com a equipe de jornalismo Band Vale. Na região metropolitana do Vale, agora 8 horas. No ar, a edição regional do Primeira Hora, hoje, dia 1º de agosto de 2025. Vamos aos destaques. O que você precisa saber para começar o dia bem informado? Mulher é encontrada pela polícia após 6 dias em cárcere privado em Taubaté. Ela foi mantida, sequestrada em cárcere privado e foi brutalmente agredida, física e emocionalmente e também sexualmente, pelo ex-namorado dela, que não aceitava o fim do relacionamento. Vale do Paraíba tem queda de 20% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2025. Nesse ano, foram 143 mortes nos 6 primeiros meses, contra 179 nos 6 primeiros meses de 2024. Briga entre irmãs por Wi-Fi termina em facadas em São José dos Campos. O companheiro da agressora teria mobilizado a vítima enquanto ela desferia os golpes. Pais cobram mais segurança nas unidades escolares após bebê morrer, depois de engasgar em creche municipal de Jacareí. Se tivesse uma enfermeira aqui na creche, ela saberia quais procedimentos corretos iria abordar e até mesmo dar mais tempo para a criança. Além de, claro, o bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Primeira Hora, edição regional, Rede Bandeirantes, Vale do Paraíba. As notícias da sua cidade e região transmitidas para mais de 65 municípios. Em 102,9 para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Sul de Minas e Sul Fluminense. Você também nos acompanha de forma digital, em áudio e vídeo, em youtube.com/radiobandvalefm e facebook.com/bandvalefm. Também pelo portal bandvale.com e pelo aplicativo Bandplay. E agora vamos às condições das estradas e rodovias que cortam a nossa região com Yankee. Bom dia para você, Yankee. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia para você, motorista ligado na Band Vale em 102,9. Você que trafega pelas principais rodovias que cortam a nossa região, hora de atualização. Você, motorista, já vamos já falar sobre o acidente da rodovia dos Tamoios. E a gente tem imagens desse acidente bem no trecho de São José dos Campos, ali na Mário Covas, com a rodovia dos Tamoios, nas proximidades dessa região aí da Tamoios, Vila São Bento, está interditada, né? Segundo informações que a gente tem por aqui, que nesse trecho, perdão, segue interditada neste momento pela Mário Covas, que é um trecho do município de São José dos Campos, tem a região ali da rodovia dos Tamoios. As autoridades estão por lá e prestam todo atendimento neste momento. Um caminhão colidiu contra uma pilastra. E esse acidente aconteceu agora há pouco, as autoridades estão por lá. A via ainda segue interditada. E claro, se você está nesse trecho e tem alguma informação que possa contribuir conosco também, claro, é de extrema importância. 12997168011 é prestação de serviço do Grupo Band Vale. Esse impacto já ocasiona uma lentidão que atinge ali bem na parte ali do Putim, já na entrada ali do que dá o acesso ali à via Cambuí. Nesse trecho já está tudo congestionado por lá, isso sentido ao município de São José dos Campos. Sentido Tamoios Litoral, o motorista consegue fazer boa viagem, mas sentido ao município de São José dos Campos, o trecho está bastante complicado. Aí quem tem o acesso, pode ter aquele acesso ali que vai sentido Vila São Bento, nessa região. Já tem pista livre nessa parte aí, mas tem muita gente, muitos motoristas nessa região da rodovia, da Avenida Mário Covas, né? Até um certo trecho, ela faz a ligação ali com a rodovia dos Tamoios. Nesse trecho está bastante complicado entre Mário Covas e o início ali da Tamoios por conta de um acidente onde um caminhão colidiu com uma pilastra. As autoridades estão por lá neste momento. Nosso muito obrigado sempre a você que participa conosco, nos mandando aí informações. Esse acidente ali, trânsito intenso, foi ali na altura do aterro sanitário. Nesse trecho, tem excesso de veículos por lá, tudo parado, tudo travado nessa região da rodovia Mário Covas, aliás, Avenida Mário Covas, né? Com a rodovia, sim, Tamoios. As autoridades estão por lá. Um acidente bem complicado. Nesse trecho a gente segue na apuração desse acidente logo pela manhã entre a Avenida Mário Covas e também o trecho ali da rodovia dos Tamoios, bem no início. E o motorista, você que está nesse trajeto aí, aquela atenção, paciência redobrada. Você que utiliza esse trecho aí para fazer a sua viagem sentido aqui à região do município de São José dos Campos. Muita gente aí vai trabalhar neste momento, então tenha paciência, já liga pro chefe, pro patrão, pro colaborador, para dar aquela segurada no tempo lá, ok? Motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra, agora segue sentido, mudou tudo aqui, né? Vamos lá, vamos conferir aqui a atualização da rodovia do Presidente Dutra, isso sentido São Paulo, trecho complicado aqui em São José dos Campos, bem ali na região ali do Eugênio de Melo. Do quilômetro 138 aí vai até o 139, com tráfego intenso. Mais à frente aí o motorista vai encontrar dificuldades no 144 até o 145. Isso na pista marginal. Na pista expressa o motorista faz boa viagem. Depois disso só vai encontrar trecho complicado já na chegada à capital paulista, ali em Guarulhos, lá no 209. Motorista que segue agora sentido Rio de Janeiro, fica complicado para o motorista. Entre Jacareí e São José dos Campos, ali nas proximidades do 159, vai até o 157, que já é trecho de São José dos Campos. Motorista, aquela atenção, paciência redobrada nesse trecho. Entre Jacareí e São José dos Campos, nas proximidades da entrada e saída ali do município de Jacareí, nas proximidades da Unip, nessa região tá bem complicado. Tem obras na pista também. Depois, mais à frente, o motorista vai... Aí vai passar toda a região do Vale do Paraíba, lá em Queluz, do 12 ao 6, tem tráfego intenso por lá. Ayrton Senna, sentido da capital, o motorista vai encontrar lentidão, o quilômetro 22 ao 14, por lá tem excesso de veículos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, o motorista faz boa viagem, sem complicação neste momento, sempre aquela atenção redobrada aos trechos serra, sujeito a neblina. Oswaldo Cruz, motorista faz boa viagem também. A Carvalho Pinto, tudo tranquilo. Rodovia dos Tamoios, tem essa situação que a gente mencionou da Avenida Mário Covas com o início ali da Tamoios que está complicado, mas o restante da Tamoios em diante, o motorista consegue fazer boa viagem, mas isso está complicado para o motorista por conta do acidente. Isso sentido ao município de São José dos Campos, ok? Bem ali nas proximidades do aterro sanitário que tem em São José dos Campos, o motorista precisa, novamente, ter aquele cuidado, pois um caminhão colidiu com a pilastra. As autoridades estão por lá e, claro, a gente segue na apuração das informações desse acidente. Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela opera neste momento, com 4 embarcações, tempo de espera normal de 30 minutos para cada lado. Se você tem alguma informação que possa colaborar conosco, além dessas que as concessionárias e os departamentos nos informam, participe através do 12 997168011. É prestação de serviço do Grupo Bandivale. Bom dia, boa viagem. Tempo e temperatura. E a gente confere agora a previsão do tempo diretamente da X-Weather Meteorologia com Aline Araújo. Bom dia para você, Aline. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes do Primeira Hora Regional. A sexta-feira começa com neblina em pontos isolados aqui do Vale do Paraíba, mas o sol aparece ao longo do dia. Durante o período da tarde, o tempo fica firme, com temperaturas mais amenas, chegando próximo dos 22, 23 graus em basicamente todas as cidades aqui da nossa região. Já não temos mais atuação de uma massa de ar frio, portanto, as temperaturas a partir de hoje já começam a subir gradativamente. No período da noite, o céu continua aberto, as temperaturas voltam a cair, ficando um pouquinho mais frio e durante a madrugada, novamente, uma madrugada gelada, e essas devem ser as condições que persistem durante o fim de semana, com um leve aumento das temperaturas máximas. O fim de semana também será de tempo estável, com manhãs ainda ocorrendo neblina, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas máximas de hoje serão de 23 graus em Aparecida, 20 em Campos do Jordão, 22 em São José do Barreiro, 24 em São José dos Campos, 23 em Paraibuna, 22 graus em Cunha e também em Ubatuba. A ressaca já não está mais em alerta aqui para nossa região. O mar já fica mais calmo na tarde de hoje, ondas entre 1 metro a 1,5 metro de altura e rajadas de vento de até 30 km por hora. Aline Araújo, da X-Water Meteorologia, para a Band Vale FM. Um oferecimento Escola MOP, seu filho merece a melhor base para o futuro. Primeira hora. 8:10. A gente começa a edição desta sexta-feira do Primeira Hora Regional com um caso de violência aqui na região. Uma mulher conseguiu ser encontrada pela polícia após 6 dias em cárcere privado em Taubaté. Desaparecida desde a semana passada, ela foi ameaçada de morte pelo ex-namorado, agredida e estuprada. O homem foi preso por uma série de crimes, incluindo cárcere privado, porte ilegal de arma e violência doméstica. Em audiência de custódia, ele teve a prisão convertida em preventiva. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Lucas Rodrigues. Bom dia para você, Lucas. Tudo bem, Carol Serra? Um ótimo dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. Foram 6 dias de muito terror, Carol. Essa mulher de 30 anos ainda tenta se recuperar, ela não quis se identificar até para manter a integridade e a segurança dela, mas ela ainda carrega na pele as marcas do pesadelo que ela viveu. Ela foi mantida, sequestrada em cárcere privado e foi brutalmente agredida, física e emocionalmente e também sexualmente, pelo ex-namorado dela, que não aceitava o fim do relacionamento. O sequestro aconteceu na sexta-feira da semana passada e ela foi mantida por 6 dias, sob ameaças de morte e em cárcere privado. No cativeiro, ela foi estuprada, espancada, asfixiada. Foram pelo menos 5 cidades percorridas pelo suspeito com a vítima durante os dias do crime. Ela é mãe de 3 meninas pequenas, implorou para que o agressor a deixasse viver, para que ela cuidasse das filhas. Ele me puxou já pro banco do passageiro no Mata-Leão, me segurou já, me sufocando. E ele já falou pra mim ali que ele ia me matar se eu tentasse pedir socorro, se eu tentasse fazer alguma coisa, que ele ia me matar, que ele só queria conversar comigo. Eu apanhei muito no rosto, apanhei muito, muito, muito, muito. A polícia militar localizou o carro que os dois estavam e tentou abordar o suspeito, que conseguiu fugir. A perseguição terminou com a batida do veículo na viatura da PM, na rua Jacques Félix, em Taubaté. Mesmo com o impacto, o homem ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes do 3º BAEP. Câmeras de segurança registraram o momento da prisão. Com o agressor, os policiais apreenderam também uma arma de fogo. A vítima foi levada à UPA Central, várias lesões pelo corpo. Durante os dias em que ela esteve em poder do ex-companheiro, ele inclusive usou o celular da vítima para enganar a família e pedir dinheiro. A advogada da vítima, Natália Nogueira, explica que foi nesse momento que a família percebeu que tinha algo errado. Soubemos que ele já é reincidente, que ele tem um histórico de agressão às mulheres. Ao que parece, ele agrediu outras 3 três ex-mulheres dele, chegando a raspar o cabelo de uma, agredir bastante outra, mas informaram que até então não havia sido preso. Mas agora é aguardar que a justiça seja feita, né? O criminoso de 26 anos foi preso em flagrante pelos agentes do 3º BAEP da nossa região, foi encaminhado para a delegacia, a audiência de custódia aconteceu ontem e ele teve a prisão preventiva decretada. Lucas Rodrigues, Bandivale, música e informação. Agora 8 horas e 13 minutos, uma mulher é investigada por ter esfaqueado a própria irmã por causa do uso do Wi-Fi. O caso aconteceu em São José dos Campos e o repórter Matheus Agostinho tem todos os detalhes agora pra gente. Oi pra você, Matheus, um ótimo dia. Oi, Carol, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandivale FM. Um caso que chamou atenção em São José dos Campos. Uma mulher é investigada por tentativa de homicídio após uma briga pelo uso do Wi-Fi. Esse caso que aconteceu na noite de quarta-feira foi no bairro Monte Castelo. Segundo as informações da Polícia Civil, uma mulher de 36 anos é suspeita de esfaquear a própria irmã após uma discussão por conta do uso da internet da casa. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o companheiro da agressora teria mobilizado a vítima enquanto ela desferia os golpes. A vítima foi encontrada com múltiplas perfurações e muito sangramento, sendo socorrida pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levada ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde ela segue internada recebendo atendimento médico. O local do crime foi isolado pela perícia. A polícia encontrou sangue espalhado e objetos quebrados. Celulares foram apreendidos junto com cartão de memória e outros itens para a investigação. A faca utilizada no ataque não foi encontrada. Os suspeitos fugiram e estão foragidos. A Polícia Civil segue investigando o caso e pretende pedir a prisão preventiva desse casal. Familiares já relataram um histórico de brigas e ameaças entre essas irmãs. O caso segue em investigação. Matheus Agostinho para Bandivale FM. Música e informação. Agora 8 horas e 15 minutos. Vamos para a primeira pausa do Jornal Primeira Hora Regional e na sequência tem o bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Na Bandivale, Primeira Hora Regional. A ferramenta que você precisa, Nikkei Bar, tem. Pro marceneiro, tem. Pro jardineiro, tem. Para o mecânico e o eletricista, a Nikkei Bar tem.